meuscds.com. Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor entende? Vizinho, sou reclamado do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. E a foca é no álcool, com som do carro no dar. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me tem? Vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. O som do carro mudar. Mande a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço.